é tiriri, a dança do tiriri, é tiriri, a dança do tiriri, é tiriri, a dança do tiriri. Tiriri, a dança do tiriri, é tiriri.